Antena Web Informação. Pode entrar. Seja bem-vindo. Este é um cenário totalmente diferente do que aquilo que está habituado. Mas esperamos que goste. Beating the Pearls, onde a música e as ondas sonoras nos transportam para uma dimensão diferente. Descubra por si Beating the Pearls, sábados, 4 da manhã, no Canal 1. Boa tarde, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Antena Web Informação. Continua a aumentar o número de vítimas mortais no Nepal devido ao sismo que abalou, sobretudo, a capital nepalesa, Katmandu, no passado sábado. Os últimos números apontados por algumas fontes no local davam conta de aproximadamente 6.500 vítimas mortais, contabilizadas até ao momento. De todas formas, nem tudo é negativo, por assim dizer. Houve dois finais felizes nas últimas horas. Ontem foi resgatado uma pessoa de meia idade, depois de estar cerca de 80 horas debaixo de escombros. Um senhor, que creio que teria os seus 45 anos, foi resgatado com vida, embora o seu estado de saúde seja algo grave, mas está estabilizado neste momento e não corre perigo de vida, ou neste caso, perigo de morte. Este senhor ficou debaixo dos escombros da sua própria casa. Com ele estavam três cadáveres. Eram familiares. Hoje, um jovem de 16 anos foi libertado também dos escombros de uma pensão que desabou no momento do sismo de 7.8 que abalou o Nepal. Entretanto, mais uma avalanche e mais vítimas. Não se sabe a certo quantas no Everest, mas sem toda aquela zona envolvente, os sismos, as réplicas, têm um especial impacto, já que vão causando novas avalanches, o que vai dificultando cada vez mais o trabalho dos que ali se encontram. No Nepal há também a denúncia de que há a prioridade a ser dada aos nacionais estrangeiros, ou seja, as forças que vão ajudar vão principalmente recolher os seus nacionais, o que está a provocar a ira dos nepaleses que estão a precisar de ajuda e que não têm assistência. Hoje de manhã, alguns mexicanos dois mexicanos foram encontrados sem vida depois de tentarem salvar toda uma comunidade de cerca de 100 pessoas, acabando por conseguir salvá-la de certa parte, mas acabando depois por falecer. Recordemos que toda aquela zona envolvente é uma zona também de baixas temperaturas, o que, se por um lado facilita, por outro dificulta as operações e também a capacidade da resistência das pessoas. Há a possibilidade de que alguns militares franceses tenham abusado sexualmente de menores na República Centro-Africana, quando estavam ali, precisamente para fazer o contrário, ajudá-los e protegê-los. Foi um sueco, que agora está suspenso da ONU, que decidiu passar esta informação, fazendo-a chegar aos meios de comunicação social e depois aos respectivos órgãos franceses, que estão agora a tratar deste assunto. A justiça francesa está a dar conta da situação de que cerca de 14 militares estarão envolvidos neste abuso sexual a 9 crianças com idades compreendidas entre os 9 e os 12 anos. As crianças, rapazes e raparigas, eram aliciadas a fazer, enfim, práticas sexuais em troca de dinheiro e comida. O presidente francês já disse que no caso, ou a presidência francesa já disse que no caso de se confirmarem estas suspeitas, o castigo será exemplar. Por cá, por Portugal, nada detém a greve da TAP ou dos pilotos da TAP, que deverá acontecer entre os dias 1 e 10 de maio. Paulo Portas chegou inclusive a fazer um pedido que alguns encaram como desesperado, em que o próprio número 2 do governo, Paulo Portas, pede para que a greve não seja feita. Que pensem no país, que pensem na economia e que uma greve de 10 dias dá cabo da tesouraria de qualquer empresa, são palavras do próprio vice-presidente, aliás, do vice-primeiro-ministro Paulo Portas. Entretanto, no dia 25 foi anunciada a coligação que vai concorrer às legislativas neste ano 2015. Paulo Portas e Pedro Passos Coelho vão continuar juntos. Entretanto, Sampaio da Nova anunciou ontem à noite a sua candidatura. Uma candidatura, um anúncio que teve algumas personalidades do Partido Socialista que poderão comprometer, segundo Bagão Félix, o próprio António Costa, já que as figuras que estavam presentes eram, na sua maioria, muito próximas ao Partido Socialista. Exemplo de Mário Soares e também de Jorge Sampaio, que governaram Portugal em termos de ministério, ou seja, foram primeiros-ministros, aliás, foram presidentes da República, peço desculpa, nos anos de 86 e de 1996. O nosso Antenove Informação vai ficar por aqui, mas regressa amanhã às 13h25. Aos ouvintes, votos de uma boa tarde na companhia do Canal 1. Até amanhã.